possível que algum violeiro certo dia a viola inventou, inspirado em amor sorrateiro, que primeiro em seu peito morou. O desenho que foi escolhido não seria um modelo qualquer, tinha mesmo que ser parecido com o corpo de uma mulher. Pela dor que sentia no peito, ele tinha total liberdade pra fazer a viola seu jeito. Mas sem curvas jamais poderia, porque amor uma reta não quer. São as curvas que na fantasia aproximam viola e mulher. Qualquer um violeiro admira as três curvas que são semelhantes no cantar rimas da sua lira. Todas elas são muito importantes, são as curvas da mulher amada, da viola que é a preferida e a serpente de uma estrada nas quebradas da sua vida. Protegido por tantos abrigos, um violeiro constrói o seu ninho, preparado para qualquer perigo. Ele nunca se sente sozinho, mesmo quando a mulher não dá bola ou que a vida se torne vazia. Sobram as curvas da sua viola para poder continuar.